Saio pra farrear, pra qualquer lugar que eu vá, tem um corno me olhando. Se eu estou na bebedeira, metido na bagaceira, tem um corno me olhando. Se eu arranjo outra mulher, se eu entro num cabaré, tem um corno me olhando. Pra minha maior surpresa, passei em frente à igreja e tinha um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Se eu saio pra balada, só volto de madrugada. Tem um corno me olhando. Se eu vou pra o trabalho, quando eu entro e quando saio, tem um corno me olhando. Se eu chego num bar pra beber ou conversar, tem um corno me olhando. E eu já tô de saco cheio, quando eu olho no espelho, vejo um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Eu saio pra farrear, pra qualquer lugar que eu vá, tem um corno me olhando. Se eu estou na bebedeira, metido na bagaceira, tem um corno me olhando. Se eu arranjo outra mulher, se eu entro num cabaré, tem um corno me olhando. Pra minha maior surpresa, passei em frente à igreja e tinha um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Se eu saio pra balada, só volto de madrugada. Tem um corno me olhando. Se eu vou pra o trabalho, quando eu entro e quando saio, tem um corno me olhando. Se eu chego num bar pra beber ou conversar, tem um corno me olhando. E eu já todo de saco cheio. Quando eu olho no espelho, vejo um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Tem um corno me olhando. Eu vou contar pra vocês agora a história do Zezé Corninho. O Zezé Corninho é um cara que eu conheço, que levou e ainda leva muito chifre. Mas ele vive estimado. E ela, aqui é pular pra Zezé não ficar com raiva, lhe dá um pouquinho de carinho, só pra ele não esquecer da fruquinha. Vida boa, né, Zezé? Quem não gosta é o boi que dá chifrada em todo mundo e diz que não foi. Ele gosta de chifre. Quem não gosta é o boi que dá chifrada em todo mundo e diz que não foi. O boi não gosta de chifre. E você sabe como é. O boi não gosta de chifre. Porque não tem uma mulher. O chifre não sai do retrato. E na cabeça ele não dói. O chifre não pesa na cabeça. E o juízo também ele não rói. O chifre não tem catinga. E o seu cheiro não incomoda ninguém. O chifre faz bem pra todo mundo. Pra ele e pra você também. E ainda pode lhe dar sorte. Se o cara tiver muito dinheiro, vai ficar rindo à toa. E você vai viver numa boa. Ela vai ficar rindo à toa. E você vai viver numa boa. Ele gosta de chifre. Quem não gosta é o boi que dá chifrada em todo mundo e diz que não foi. Ele gosta de chifre. Quem não gosta é o boi que dá chifrada em todo mundo. Sorte. Olá, ouvintes da Rede Capital de Rádios Goiânia, Goiás. Aqui, comunicador Beto Júnior, da Rádio Emoção Sertaneja São Paulo. Eu quero fazer um convite bem especial para você ouvir o programa Emoção no Ar, todos os domingos, das 11 da manhã à 1 da tarde, ao vivo. Música, informação, descontração e a sua participação pelo nosso WhatsApp. Não perca! Programa Emoção no Ar com Beto Júnior, todos os domingos, das 11 da manhã à 1 da tarde, ao vivo, aqui na Rede Capital de Rádios. Você está ligado? A minha rádio. Na Rede Capital de Rádios. Nosso rádio tem que ter. Nosso rádio tem que ter. Rede Capital de Rádios. Liderança o tempo todo. Na Prime Informática, você conta com assistência técnica especializada, montagem profissional de computadores, limpeza completa e peças de alto desempenho, sempre com serviço rápido e eficiente. Cuidamos da sua tecnologia com precisão e respeito ao seu tempo. Estamos localizados na Avenida Bernardo Saião, número 450, setor Centro-Oeste, Goiânia, Goiás. WhatsApp DDD 62985520556. WhatsApp DDD 62985205556. A direção agradece. Prime Informática. 4 e 4. Estamos apresentando o programa O Fino do Brega, com a apresentação de Ney Cigano. Fale com o comunicador Ney Cigano no... É isso aí, você está curtindo o programa O Fino do Brega aqui na Rede Capital de Rádios. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. É, e nós vamos trazer música, né, Carrapicho? Vamos trazer música? É, vamos falando das rádios que estão aí. Vamos falar das rádios, depois nós traz aí Zilmar Alexandre, meu parceiro Zilmar Alexandre, direto de Exu para o Brasil e o mundo. É, Rádio Manchester FM Teresina no Piauí, Rádio Chechel FM Maceió, Alagoas, Rádio Capim Dourado, Palmas, a capital do Tocantins, Rádio Juventude Campanário, Uruoca no Ceará, meu amigo DJ Mardônio, um abraço para você, DJ Mardônio. Rádio Caricial Web lá em Marabá. Eita. Rádio Caricial Web lá em Marabá, meu amigo G Silva, um abraço, ele tá... É todos os domingos das 19 às 20 horas aqui com o programa O Melhor do Passado pela Rede Capital de Rádios. Rádio Manacá, lá em Manacapuru. Alô, meu amigo Jalmi Leide, boa tarde. Tá tudo legal, tudo beleza. Um abraço para vocês aí, obrigado aí pelo carinho. Rádio Som da Paz, FM Aparecida do Norte, São Paulo. Meu amigo Edson da Paz. Rádio... Conexão Pop, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Hoje tem Toinho de Abidão, logo mais a partir das 19 horas. Toinho de Abidão, um abraço para você, Toinho de Abidão. Vem que nós estamos lhe esperando, viu, Toinho? Rádio Guanaré. Guanaré, nós estamos lá de segunda a sexta, das 17 às 19 horas. Essa é do meu amigo Andrade Peso Pesado. Ele está de segunda a sexta, das 4 às 5 da manhã, aqui na Rede Capital de Rádios. Um abraço para você, meu amigo Andrade Peso Pesado. Rádio Maciço FM 88,3 Baturité, no Ceará. Meu parceiro Paulo Ricardo, um abraço, Paulinho. Rádio 74 Web lá em Fortaleza, no Ceará. Meu parceiro Luiz Pinheiro, um abraço para você, Luiz Pinheiro. Tá tudo jóia, tudo beleza. Rádio Hits é lá em Fortaleza, no Ceará. Meu amigo Naziel de Jeová, um abraço, parceiro. E Rádio Cabaça FM lá em Capim Grosso, no distrito, é um distrito de Rússia. Capim Grosso, distrito de Rússia, município de Russas, lá no Ceará. Manuel Matheus, um abraço, Manuel Matheus. Rádio Calçada FM lá em Calçados, no Pernambuco, meu parceiro Vitor Manuel. Um abraço, Vitor Manuel. Amanhã é dia de você trabalhar, viu, malandro? É, não vai dar o cano no Josinaldo, não. Amanhã não, foi hoje. É hoje que era o dia de trabalhar. Eu não deu tempo de ouvir o programa hoje. É, mas... É, fala a hora, Josinaldo. Eu falo, falo. Aí, ele ia falar, são 8 horas e 41 minutos. Aí, se ele não falar, se o Josinaldo não falar a hora, o castigo vem, né, Vitor Manuel? Um abraço para vocês aí, obrigado pelo carinho. Rádio Web Atlântida, lá em Araçás, na Bahia. Reinaldo Dias, um abraço, meu parceiro Reinaldo Dias. E Rádio Tropical FM, lá em São Félix do Xingu, no Pará. Um abraço, meu parceiro JB. Tá tudo de bom para você aí, JB. Um abraço, Ismaene. Tudo beleza? É, vamos trazer música agora. Vamos trazer música para alegrar. Quem vem agora? Zilmar Alexandre, Corno Sofrido. É. Não, é isso aí? Não, não é essa não. Não é Corno Sofrido, não. É. Não sei se posso te esquecer. Ah, então entrou. Pois errado, hein, Carpichim? É. Pois errado a música, que era para vir o Corno Sofrido com Zilmar Alexandre. Eita, a garganta aí tá miando aqui. É, então tá aí. É o... Eita. É Zilmar Alexandre, Zilmar Alexandre, é Corno Sofrido que nós ia tocar aí. É, mas não tá aqui, não. Tá aqui, achei. Corno Sofrido, Zilmar Alexandre vem cantando essa pra nós. Né? É, Corno Sofrido. Então vamos aí. Zilmar Alexandre pra vocês.

Boa tarde, tá tudo legal, tudo beleza? Você tá bem, Alaide? Como é que está aí o pessoal aí? Tá todo mundo tranquilo? Então tá aí, vamos trazendo aí Marcelo Reis. É. Quem vem cantando? Marcelo Reis. Canta, Marcelo Reis. Casa não lhe encontrei, e como louco fui lhe procurar. Até na casa do vizinho entrei, mas lá ninguém soube me informar. Desenganado que não lhe encontrava, voltei pra casa para descansar. Ao ver a cama tão desarrumada, eu percebi que alguém esteve lá. Ao ver a cama tão desarrumada, eu percebi que alguém esteve lá. Vou mandar você embora, vou mandar você embora. Não é mais minha senhora, nem dona do que é meu. Todo trabalhando, somente pra dar conforto a você. Enquanto você fica pelas ruas, deixando tudo em casa sem fazer. Agora, diante do que me encontro, é que a verdade começo a entender. Você não serve pra ser minha esposa. O que me resta agora é só dizer. Esta é a Rede Capital de Rádios. Programação do jeito que você gosta. Bota esse corno pra dormir. Não dê cachaça mais pra ele. Anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Bota esse corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Ele falava mal de mim ao pessoal do calçadão, e eu sem saber de nada apertava a sua mão. Ele batia e apanhava pelo amor dessa mulher, mas perdeu ela pra mim e agora bebe até não ficar de pé. E o povo anda comentando que ele apanhava de pano de café. Bota esse corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Vai dormir, sujeito. Teu mal é sono. Ele falava mal de mim ao pessoal do calçadão, e eu sem saber de nada apertava a sua mão. Ele batia e apanhava pelo amor dessa mulher, perdeu ela pra mim. E agora bebe até não ficar de pé. E o povo anda comentando que ele apanhava de pano de café. Bota esse corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Bota esse corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Bota esse corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Bota esse corno. É isso aí, você está curtindo o programa na trilha. É, o programa O Fino. É. O Fino do Brega. É o melhor programa de brega do Brasil. Então tá aí, um abraço a todos vocês que estão aí curtindo a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E nós vamos falando das rádios que estão junto com a gente aí, formando a Rede Capital de Rádios. É, Rádio SJS lá em São João da Serra, no Piauí. Meu amigo Francisco, tá tudo legal? Tudo beleza? Então tá aí, um abraço para você, Francisco. Rádio Litoral, Rádio Litoral FM lá em Paulino Neves, no Maranhão. Meu parceiro, ex-do Wagner, boa tarde, bom final de semana para você aí. Tá tudo jóia, tudo beleza? Rádio, Rádio 88. É, 88.7. Lá em Oroz, no Ceará. Essa é do Velho Mussa. Um abraço para você, Velho Mussa. É Rádio Palestina FM 88,9,7. Lá em Oroz, no Ceará. Um abraço para você, Velho Mussa. Djalma Lopes. Ô, velho namorador, mentiroso que sou um cavalo. É, mas é isso aí. Ele é pegador, galanteador. Pegador do quê, carrapicho? Você não sabe? Nem eu. É o que ele anda pegando ali lá em Oroz, no Ceará. Então tá aí, um abraço, meu amigo Djalma Lopes. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria. É, o maior prazer que eu tenho de ser teu amigo. Entendeu? Rádio Clube Oeste FM lá em Tupaciguara, no estado de Minas Gerais. Andrezinho, um abraço, Andrezinho. Alô, Tel Mineiro da Rádio e TV. Tel Mineiro lá em Birigui, no estado de São Paulo. Meu parceiro Tel Mineiro, um abração para você aí, tá tudo jóia, tudo beleza. Rádio Seridó, lá em Jucurutu, no Rio Grande do Norte. Carlos Alves, a Neta, boa tarde, Neta, boa tarde, Carlos Alves. Rádio Benete, lá em... Rádio Benete é lá em Oriente, no estado de São Paulo. Benerval, um abraço para você, Benerval. Uma boa tarde, bom final de semana. Rádio Acuripe, eita, Rádio Acuripe é lá Imaculada, na Paraíba, meu amigo, meu amigo Rosildo, boa tarde, Rosildo, tá tudo jóia, tudo beleza. Rádio Dallas FM lá em Itaquaquecetuba, São Paulo, meu parceiro Mineirinho, um abraço, Mineirinho. E Rádio, Web Rádio Web Rádio Maritacacá. Lá em Itapipoca, no Ceará, meu amigo João Paulo. Um abraço para você, João Paulo. E Rádio Maritacacá, lá de Maritacacá, um distrito que tem lá no município de Itapipoca, no Ceará. Um abraço a todos aí, obrigado aí pelo carinho. E vamos trazer música. Vamos de música. Vamos de música aí para melhorar o nosso final de semana. Minha amiga Lila, Essa noite minha vida vai mudar. Canta minha amiga Lila. Alô, Salgueiro no Pernambuco. Um abraço para todos aí de Salgueiro. É Dilma Januária, Doge do Salgueiro. E minha amiga Lila vai cantar para todos, pessoal de Salgueiro.

tem mulher que vende, tem mulher que dá. Chupi, meu amigo, tem de vários sabores. O chibio é uma bala que vão soltar a provoa. Era corno. O meu amigo não para de beber. Quanto mais bebe, ele chora, chora, chora e diz que vai embora pra tentar tudo esquecer. Eu tentei lhe avisar, mas ele não quis me ouvir. E hoje vive no boteco enchendo a cara, sua ex levando vara com os machos por aí. Chore mais, meu amigo, essa mulher não tem coração. O que ela fez contigo vai fazer com o Ricardão. Ela não vale nada, é uma safada, é uma qualquer. Não vale a pena chorar e nem sofrer por essa mulher. Não vale a pena chorar e nem sofrer por essa mulher. O Bebinho do Brega, Marcos Gonçalves. Depois que descobriu que era corno, o meu amigo não para de beber. Quanto mais bebe, ele chora, chora, chora e diz que vai embora pra tentar tudo esquecer. Eu tentei lhe avisar, mas ele não quis me ouvir. E hoje vive no boteco enchendo a cara, só ex levando vara com os machos por aí. Eu não sou corno, não. Eu não sou corno, não. sou corno, não. Eu não sou corno, não. Eu só divido a comida com os vizinhos. Sei quem tem muito e divide com quem tem menos. Faz caridade ajudando os mais pequenos. Dela, e também pago a despesa pelos três. Eu não sou corno, não. Eu não sou corno, não. Eu não sou corno, não. Eu sou bonzinho. Eu não sou corno, não. Eu não sou corno, não. Eu só divido a comida com os vizinhos. Eu não sou corno, não. Eu não sou corno, não. Eu não sou corno, não. Eu sou bonzinho. Eu não sou corno, não. Eu não sou corno, não. Isso aí, você está curtindo o programa O Fino do Brega aqui pela Rede Capital de Rádios. Muito obrigado a você que está aí ouvindo a nossa programação por uma das rádios afiliadas da Rede. É, nós estamos juntos e misturados. Vamos até às 17 horas, ainda tem um tempinho, dá tempo de você ligar, mandar sua mensagem, pedir a sua música aqui pelo 629-9380-8791. É esse o zap para você interagir, para você participar, e nós estamos aqui aguardando a sua participação. Então tá aí, ó. Vamos trazer música. Quem vem agora? Tony Grace. É, Tony Grace. É, o Brega. Vamos aí, Tony Grace. Canta, Tony Grace. Grace ou Grace? É. Grace. É Tony Gris. Então vamos aí. Tony Gris para vocês. Opa! Sucesso atrás do outro. Você não gosta quando eu canto essa música, mas eu canto só pra te irritar. Você é corno porque quer, você não liga pra sua mulher. Sua mulher anda de saia curtinha, rebolando a bundinha e diz que é só pra machucar. E todo homem já conhece essa fera, diz que já transou com ela e você nem pra se tocar. Ai, ui, ui. Ai, ai, ai, e todo mundo já sabe o que ela faz. Ai, ui, ui, ai, ai, ai, e todo mundo já sabe o que ela faz. O melhor do Brega, Tony Grace. A noite chega e você vai dormir. Ela se arruma toda pra sair. Você na cama, sem pensar em nada. Sua mulher na rua, só chega de madrugada. O telefone toca quase toda hora. Ela atende sem demora, mas um cara que falar. Ela adora vestido transparente, anda toda envolvente. Ai, do velho que olhar. Ai, ui, ui, ai, ai, ai. E todo mundo já sabe o que ela faz. Ai, ui, ui, ai, ai, ai.

Eu te amei demais, mas agora tudo acabou. Eu já não suporto mais sua falta de carinho, xingamento e baixaria. Hoje acaba por aqui. Fomos um casal feliz, mas agora acabou. Não tem mais beijo na cama, já nem sei se ainda me ama. A gente não faz mais amor. Eu decidi sua vida. Sinto muito, mas não tem outra saída. Desta vez vai ser um ponto final. Não dá mais certo. A gente briga feito cão e gato. Eu fiz de tudo pra não sair dos teus braços, mas não deu certo, nosso amor chegou ao fim. Você jurou, mas não cumpriu com o seu juramento. Você jogou ao vento e o nosso grande amor chegou ao fim. Outra saída. Desta vez vai ser um ponto final. Não dá mais certo. A gente briga feito cão e gato. Eu fiz de tudo pra não sair dos teus braços, mas não deu certo, nosso amor chegou ao fim. Você jurou, mas não cumpriu com o seu juramento. Que pena que você jogou ao vento e o nosso grande amor chegou ao fim. É isso aí, Fábio Zurich falando de amor, essa música que ele fez pro Zezo, e vamos ouvir a música, ele cantando a música que ele escreveu especialmente para o Zezo dos teclados. Depois dos 40, se liga nessa canção. Eu ainda te amo, mas voltar pra você nunca mais. Eu ainda te desejo, mas prova dos meus beijos, você nunca mais. Aprendi a me amar, me cuidar e me querer bem. Assim descobri que pra eu viver feliz não dependo de ninguém. Depois dos 40, a gente chega à realidade. Depois dos 40, a paz é nossa prioridade. Depois dos 40, só fica do nosso lado quem aprendeu a nos amar. Depois dos 40, não imploramos mais por amor. Depois dos 40, o amor próprio prevalece. E eu já fiz 40, então me ame de verdade. Você nunca mais. Eu ainda te desejo, mas prova dos meus beijos, você nunca mais. Aprendi a me amar, me cuidar e me querer bem. Assim descobri que pra eu viver feliz não dependo de ninguém. Depois dos 40, a gente chega à realidade. Depois dos 40, a paz é nossa prioridade. Depois dos 40, só fica do nosso lado quem aprendeu a nos amar. Depois dos 40, não imploramos mais por amor. Depois dos 40, o amor próprio prevalece. Eu já fiz 40, então me ame de verdade. Na Rede Capital de Rádios. Uma boa ideia chama outra, né? Eu estou desesperado e já nem sei o que fazer da minha vida. E eu vamos embora. E agora estou sozinho, sem o carinho da mulher amada. Oh meu Deus, te peço ajuda, porque a minha vida agora está errada. Oh meu Deus, te peço ajuda, porque a minha vida agora está errada. É isso aí, o programa na... é o programa O Fino do Brega, tá chegando ao seu final e nós prometemos voltar no próximo sábado a partir de 15 horas. A todos vocês que estiveram comigo até agora, um beijo no coração de cada um de vocês, as rádios que estavam retransmitindo a nossa programação, muito obrigado, se sintam todos abraçados. Meu parceiro Carrapicho, sábado que vem nós vamos estar aqui a partir de 15 horas olhando para a cara um do outro, se Deus assim nos permitir. Um beijo, Brasil! Nesse mundo sem ninguém. Oh, Senhor, eu já fui muito feliz o meu passado. Porém, hoje sou um homem fracassado, porque fui desprezado por meu. Errada a sua decisão, tá vendo você? Dava pra ver.

Bodega. Um programa para velhos de todas as idades. Sucesso de público e fracasso de crítica. Bodega do Marguila. E com vocês, Ian José Silva. Fala, Marguila. Alô, galera que me escuta. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Marguila, segurando a roupa na frente do ventilador para secar mais rápido e sempre junto de você, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, zizizizil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Já em clima de Copa do Mundo, os homens foram convocados, e a repercussão dessa escalação, você acompanha com ele, Epidídimo de Castro, no Chutando as Bolas. Vamos falar também de quedas de energia, e sim, dá pra achar nostalgia até quando a gente lembra quando faltava a luz. Já já vou falar disso. Também temos o melhor da música, os pedidos do povo, bem como também a sua participação no nosso Bodega Zap. Alô, alô, Mr. Abraham, qual é o nosso número? DDD 89 999927022. Maravilha, a locução, roteiro, seleção musical são meus e a José Silva, com os trabalhos técnicos de Dias Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiaguai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje, sem mais delongas. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Um rico advogado acorda de manhã cedo e vai até a cozinha ver se sua empregada já fez o café da manhã. Ele olha em volta e não encontra nada na mesa. Que mulher incompetente! Exclamou o soberbo advogado. Nem para deixar a garrafa de café aqui na mesa ela presta! Olhando para a pia da cozinha, lá estava a garrafa térmica ainda fumaçando. Ele abre a garrafa, derrama um pouco do líquido que estava dentro na xícara e dá um gole. Mas que chá diferente! Notas frutadas, leves, um toque de óleo de coco no fundo. Eu creio que eu julguei mal esta empregada. Este chá está ótimo! Pouco depois, a doméstica chega carregando várias sacolas de compras. O advogado correu para elogiar o chá que ela havia feito. E ela respondeu: chá? Que chá? Eu tinha deixado a garrafa de molho só com água quente e um tantinho assim de detergente de coco só para limpar por dentro. Não me diga que o senhor bebeu. Moral da história: não existe gente pior do que quem trata os outros bem só quando estes podem ser de utilidade para eles. Fique longe desse tipo de gente. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. O Brasil se liga na Bodega. Muito bem, vamos começando a nossa Bodega do Maguila em definitivo, saudando as mais novas rádios parceiras dela. E dessa vez veio de monte. Vou começar mandando um abraço aos nossos amigos da cidade de Brejo da Madre de Deus, no estado de Pernambuco, que desde a semana passada estão nos acompanhando pela São Domingos FM 104,9. Abraço meu patrão Clemente Almeida, meus amigos Neto Souza, ILL e Lucas Lopes, lá em Santa Cruz do Capibaribe, cidade vizinha aí de Brejo da Madre de Deus, todo mundo acompanhando a nossa bodega pela São Domingos FM. Vou mandar um abraço também ao pessoal de Piedade dos Gerais, em Minas Gerais, que nos acompanha pela rádio Cidade Encontro, estreando essa semana lá. E não vou esquecer também, eles já estão transmitindo a gente há um tempinho, mas eu esqueci de falar, mil desculpas, mas antes tarde do que nunca. Alô, galera de Machacalis, no estado de Minas Gerais, também, que nos acompanha pela Planalto FM 87,9. Você de Minas Gerais, de Pernambuco, de qualquer lugar do Brasil, pode mandar mensagem pra gente, não seja o ouvinte silencioso. Mr. Abraham, nosso zap de novo, por favor. DDD 89 999927022. Maravilha! Além da Copa do Mundo, nós também estamos no clima do São João. Já já começa, hein? Mês de junho tá chegando e a gente separou uma sequenciaça especial pra você, só do melhor do forró das antigas. Vou trazer Forró Brasil e o Bucho d'Água, depois Zé Duarte, Quero Me Confessar, e fechando a sequência, Capim com Mel, Eclipse Total, versão do Toto, África, é bicho. Inclusive, falando em Toto, eu vou mandar um abraço bem aqui ao meu patrão humorista José, lá em Sergipe. Ele nunca mais falou comigo, né? Um grande fã de América, banda América, né? E acho que ele gosta de Toto também, mas enfim, esta vai para ele e para todos que gostam da boa música aqui na nossa bodega véia de guerra. 89999927022 é o zap da sua participação, e eu volto já com você. pra ver sua reação. Mas perdão, você não tá nem aí. Joga um charme pra ver sua reação. Mas perdão, você não tá nem aí. Ô mulher, você não fale isso, deixe desse reboliço e vamos se deitar. Quem sabe hoje eu não consiga, não é eu, é a barriga que não quer deixar. Naquele dia quase consegui, demorou mas desisti porque o bucho dói. Eu lhe beijei, lhe pedi para mexer e lá vem você. Ei, meu filho, já mexi de todo jeito, mas não vi resultado. Ô, oh, minha gostosinha do papai, mexe mais, vai, daquele jeitinho que só você sabe. Só se for com zói, só se for com zói. Mexer com você em cima, só se for com zói. Só se for com zói, só se for com zói. Mexer com você em cima, só se for com zói. É a banda Forró Brasil. Mexendo com você. Chego tarde, você finge que não vê. Tiro a roupa pra chamar sua atenção. Coração velho querendo ter você. Tomo um banho, me perfumo totalmente. De repente, deixa a toalha cair. Joga um charme pra ver sua reação. Mas perdão, você não tá nem aí. Joga um charme pra ver sua reação. Mas perdão, você não tá nem aí. Não dá mais pra aguentar. Preciso molhar a planta. Tu com esse d'água, quanto tempo não levanta? Tô querendo aquilo agora. Será que só lá na rua? Bucho d'água, me perdoe, mas acho que a culpa foi toda sua, toda sua. Ô mulher, você não fale isso, deixe desse reboliço e vamos se deitar. Quem sabe hoje eu não consiga, não é eu, é a barriga que não quer deixar. Naquele dia quase consegui, demorou mas desisti porque o bucho dói. Eu lhe beijei, lhe pedi para mexer e lá vem você. Ê, meu filho, aí nem rezadeira dá jeito. Ô, minha velha, mesmo assim mexe mais uma vez, vai, mexe com seu velhinho, vai, mexe, mexe. Só se for com zói, só se for com zói. Mexer com você em cima, só se for com zói. Só se for com zói, só se for com zói. Mexer com você em cima, só se for com zói. Só se for com zói, só se for com zói. Mexer com você em cima, só se for com zói. Só se for com zói, só se for com zói. Mexer com você em cima, só se for com zói. As músicas que ninguém tem coragem de tocar. A bodega toca. Esse ano eu quero ver todo mundo se confessando, viu? Seu vigário, eu não como gay. Eu não como gay. Eu não como gay. Sou casado e batizado, mas não como gay. Seu vigário, eu não como gay. Imagina. Eu não como gay. Nem eu. Eu não como gay. Sou casado e batizado, mas não como gay. Seu vigário, eu vim aqui me confessar. Andam falando de coisas que não sei. Na verdade, sou um homem casado, sou batizado, mas não como gay. Seu vigário, eu não como gay. Eu não como gay. Eu não como gay. Sou casado e batizado, mas não como gay. Seu vigário, eu não como gay. Nem eu. Eu não como gay. Imagina. Eu não como gay. Sou casado e batizado, mas não como gay. Foi por isso que eu vim me confessar. Com sua benção também quero comungar. Eu conto tudo, até coisas que não sei, seu vigário. Mas não como gay. Seu vigário, eu não como gay. Eu não como gay. Eu não como gay. Sou casado e batizado, mas não como gay. Seu vigário, eu não como gay. Eu não como gay. Nem eu. Eu não como gay. Sou casado e batizado, mas não como gay. pra lá, pô. Já falei pra vocês, eu ainda não como gay. Mas qualquer hora dessa eu juro, eu vou me confessar. Foi por isso que eu vim me confessar. Com sua benção também quero comungar. Eu conto tudo, até coisas que não sei, seu vigário. Mas não como gay. Seu vigário, eu não como gay. Eu não como gay. Eu não como gay. Sou casado e batizado, mas não como gay. Seu vigário, eu não como gay. Nunca. Eu não como gay. Nem eu. Parece que o povo fala, mas esse ano eu juro, eu e Bento José, nós vamos se confessar. Na bodega do Maguila é forró até umas horas. Encontro a paz no fogo que me queima e me faz enlouquecer. O calor me deixa tão fugaz, não acendo meu desejo animal de te querer. Se ao tocar teu corpo quero mais, e no êxtase me entrego nas delícias do prazer. Na cama um eclipse total. Como é bom fazer a força com você. A paz, o fogo que me queima e me faz enlouquecer. Teu calor me deixa tão fugaz, não acendo meu desejo animal de te querer. Se ao tocar teu corpo quero mais, como é bom fazer a força com você. Eclipse Total é a nossa bodega do Maguila, trazendo sempre o melhor da música, e você pode participar junto com a gente, claro, não seja um ouvinte silencioso. DDD 89999927022 é o zap da sua participação. De novo, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Maravilha! Vamos agora trazer esta resenha esportiva, porque nós aqui em clima de Copa do Mundo vamos trazer uma série de quadros só temáticos da Copa. Você que não gosta de futebol, eu sinto muito, não há muito o que fazer, mas é aquilo, bicho. Nós, como brasileiros, temos que torcer pelo nosso país. Agora, pelo que eu soube aí, pelo que o Pedidinho de Castro me falou aqui nos bastidores, nem todo mundo está contente com a convocação que o Carlo Ancelotti fez. Eles vão repercutir isso agora. Tá chegando o Epidídimo de Castro e o time que nunca ganhou no céu chutando as bolas. Aumente o volume. Chutando as bolas. Epidídimo de Castro. Muito bem, torcida brasileira, estamos dando início a mais uma audição de Chutando as Bolas, a resenha esportiva com um time que nunca ganhou, numa oferta comercial de Casa das Primas. É aqui que você janta, Colégio Procrastinandos, a paz está na boa embromação e Linhas Aéreas Dona viaje sempre pela dona. O assunto inicial do nosso programa não poderia ser outro: a escalação dos 26 selecionados para o Escrete Canarinho. A seleção brasileira na Copa do Mundo é assunto para Zé Wellington Campos, direto da Granja de Ovos com Maria. É com você, Zé Wellington Campos. Olá, pedido e amigos do Chutando as Bolas. É isso mesmo, Mr. Carlo Ancelotti anunciou os 26 convocados para a Copa do Mundo a ser disputada no México, nos Estados Unidos e no Canadá, em um evento realizado no Rio de Janeiro com toda a pompa e circunstância. Quem viu pela TV, inclusive, pensou que a Malhação tinha voltado ao ar, pelo nível de atuação nas peças publicitárias que antecederam a coletiva. Dentre todos os nomes esperados para a convocação, algumas surpresas, mas o mais esperado de todos que deveriam ser convocados para essa Copa do Mundo não foi chamado. O nome de Juninho Pé Inchado, artilheiro incontestável do Atlético Rocambole e que foi sondado por um olheiro do Corinthians alagoano na semifinal da Copa Zé Perneta de Masters. Aos 67 anos, Juninho era a grande esperança da torcida, que agora se pergunta como o Brasil vai levar o Hexa sem ter o seu maior ídolo da atualidade vestindo a camisa canaria. Com informações da Granja de Ovos com Maria para o Chutando as Bolas, Zé Wellington Campos. É isso aí, preocupante a situação da seleção brasileira sem seu grande craque, e nós trouxemos ele aqui, Juninho Pé Inchado, o artilheiro incontestável do time do Atlético Rocambole, que vai falar sobre a frustração de não ter sido chamado por Ancelotti para fazer parte do plantel da seleção brasileira. Seja bem-vindo, Juninho. O que você tem a dizer inicialmente sobre essa não chamação, esse não chamamento de seu nome para disputar a Copa do Mundo 2026? Primeiro, eu acho que foi uma sacanagem, né? Foi um etarismo, por assim dizer. Faltou oportunidade para os jogadores de mais idade, jogadores sem empresário, jogadores que têm mais experiência. Realmente fica difícil assim você ser convocado, sendo que não tem o cacife, não tem um empresário bom, que meu empresário é uma merda e disso todo mundo sabe. E a torcida de fato achou ruim porque você tem um histórico invejável. 4 vezes campeão do campeonato de veteranos da Taboca do Pau Ferrado, artilheiro incontestável em 7 edições consecutivas da Copa Zé Colmeia de Subóbito. Então por quê? Por que houve essa pretensão de levar, por exemplo, Neymar? Que Neymar já não é mais jogador, é um ex-jogador em atividade, e não chamarem você? Eu acho isso uma grande problemática, porque os caras levam o Neymar. O Neymar é um inútil em campo, eu sinceramente não gostei. Se fosse pra levar um inútil, levasse pelo menos eu, né? Que eu seria um inútil, muito mais inútil do que ele, com certeza. Essas foram as palavras de Juninho Pé Inchado, o artilheiro incontestável do Atlético Rocambole. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com algumas seleções que já foram anunciadas para a Copa Além do Brasil. Você acompanha no Chutando as Bolas daqui a pouco. Voltamos já, torcida brasileira. Massa boa, só a do churrasco. Não queime lixo em área urbana. Uma mensagem de interesse público da Megasat. AM, FM, ondas curtas, web, sinal de fumaça. Onde tem rádio ligado, tem bodegueiro sintonizado. Bodega do Maguila. Chutando as bolas. Edmundo de Castro. Muito bem, torcida brasileira, voltamos com o Chutando as Bolas, a resenha esportiva no seu rádio com o time que nunca ganhou, num oferecimento de Agiotec, dinheiro quitado em 30 dias, ou uma facada no bolso de volta, Armazém Pindaíba, fracassa em qualquer lugar, e Colégio Procrastinando, a paz está na boa embromação. Trazemos agora as escalações das seleções que já foram convocadas para a Copa do Mundo, além do Brasil. Temos a escalação da Croácia, a seleção europeia que, além do seu craque Luka Modric, também tem na convocação o goleiro Rinic, os laterais Sinusic e Bursic, os zagueiros Tendinic e Dermatic, os meio-campistas Amigdalic, Periodontic e Apetic e a dupla de ataque Apendicit e Gastrit. O ex-treinador brasileiro em atividade Tite é cotado para assumir a seleção croata às vésperas do Mundial. Temos também a escalação da seleção japonesa, a seleção da terra dos animes, que vem com Majin Buu no gol, Tenshihan e Kuririn nas laterais, Trunks do futuro e Grande Nappa na zaga, Frieza, Android 16 e Vegeta, o príncipe soberbo dos Saiyajins no meio de campo, Gohan, Kakaroto, o grande artilheiro da equipe japonesa, e o italiano naturalizado Piccolo, no trio de ataque. O treinador Mr. Satan espera conseguir um resultado inédito para a equipe japonesa nesta primeira fase do Mundial de Futebol. Temos também a escalação da Jordânia, país próximo ali da zona do agrião no Oriente Médio, que faz sua estreia em Copas do Mundo. O goleiro Al-Fassi, os laterais Al-Kova e Al-Kateia, os zagueiros Al-Gain e Al-Terado, os meio-campistas Al-Forge, Al-Tura e Al-Berg, o português naturalizado Al-Cunha e a dupla de ataque Al-Catra e Al-Kolatra. O técnico é o experiente treinador do Maccabi Tel Aviv, Algoritmo. Desejamos boa sorte a essas seleções, mas esperamos que o Brasil, por mais que não anime, por mais que não dê ganas de torcer para a sua torcida, faça o que tem de ser feito, jogue bonito. Aliás, não precisa nem jogar bonito, vencendo é o que importa. Porque em 2002, o Brasil ganhou sem jogar bonito, só jogou bonito na final. E toda a cobertura da Copa 2026 vai ser aqui, na Bodega do Maguila e na resenha esportiva com o time que nunca ganhou, o seu Chutando as Bolas. Encerramos a edição de hoje, muito obrigado, torcida brasileira, no oferecimento de Linhas Aéreas Dona, viaje sempre pela dona, Armazém Pindaíba, fracasse em qualquer lugar, e Mangueira, porque coisa boa é se balançar num balanço de pneu amarrado na mangueira. Retornaremos em breve com mais notícias do esporte. Até lá, torcida brasileira. Chutando as Bolas. Um programa nota zero para ouvintes nota mil. O Negador Maguila. Tá aí, você ouviu Chutando as Bolas, a sua resenha esportiva aqui na Bodega do Maguila. E vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Vamos mandar um abraço à galera que está nos acompanhando nas mais de 250 rádios que transmitem o nosso programa em todo o Brasil e mais 4 países. Um abraço mais do que especial aos nossos amigos da Rádio Metró, São Luís Maranhão. Um abraço ainda ao meu amigo Jardel Almeida, galera lá de Caxias, Maranhão, que nos acompanha pela Paraíso FM 89,1. Alô, Sinaldo, aquele abraço. Um abraço ainda aos nossos amigos da FM Verona 87,9, toda a Zona Sul de Teresina ligada na gente. Meu patrão Eli Freitas, Eri Soares, Dona Regina, as duas filhinhas do nosso amigo Di Assis, o nosso sonopalasta aqui da nossa bodega velha de guerra. E um abraço ainda, não posso me esquecer, ao meu patrão Alex Mendes, sim senhor, a careca mais brilhante da televisão, Bandeirantes de Televisão, canal 12 de Teresina, Piauí. Muito bem.

Márcia Ferreira, Pura Tentação, pedido do meu patrão Adilson lá de São Paulo. É a nossa bodega do Maguila, é assim, meu amigo, é só o melhor da música para velhos de todas as idades, sucessos dos anos 60 até os anos ali, beirando 2010, mas a gente só toca coisa boa. Vez ou outra a gente toca também um sucesso da atualidade, mas só quando a música é realmente muito boa, porque aqui a gente traz realmente aquelas músicas que não tocam com frequência nas rádios de todo o Brasil de modelos. Vamos fazer o seguinte, 2 minutinhos de intervalo, na volta eu vou falar de queda de energia. É, bicho, até antigamente as quedas de energia eram melhores. Ai, você tá sendo... Agora você tá forçando saudosinho demais. Não, peraí, ainda vou explicar já já, com isso com mais detalhes. Vou atender mais pedidos também, vou tocar mais música, tem muito mais coisa. Até o final do nosso programa, não mude de estação, 2 minutos contados e cronometrados. E já que eu volto com você aqui na nossa bodega véia de guerra, sai daí não. O Brasil se liga na bodega. Fique por dentro das novidades seguindo o Instagram, @bodega. Pega do Maguila. Fala garoto, fala garota. Bodega, um programa para velhos de todas as idades. Maravilha, estamos de volta aqui na nossa Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que está junto com a gente nas rádios AM, FM, web rádios, rádio de poste, sinal de fumaça, aonde você estiver, nosso muitíssimo obrigado. E você, pelo amor de Deus, não seja um ouvinte silencioso, cuida, cuida. DDD 89-99992-7022 é o número do zap para você mandar mensagem para a gente. Repete, Mr. Aimon. DDD 89-99972-7022. Exato, porque se você mandar mensagem pro WhatsApp da sua rádio, a mensagem não chega pra mim. Vamos então de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Vou mandar um abraço mais do que especial à galera que está acompanhando a gente no Instagram, @bodegadomaguila. Um abraço aqui à galera da Rádio Cidade Encontro, lá de Piedade dos Gerais, em Minas Gerais. Muito bem, estamos lá todos os sábados na programação da Rádio Cidade Encontro. Um abraço ainda ao meu patrão Giliardo Henrique, galera de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, pessoal que nos acompanha pela Rádio Municipal, a galera ainda de Santo Antônio do Içá, Piracema FM 95,1, Fonte Boa também, Fonte Boa Web Rádio, Web Rádio Ritmos da Noite de Guaratuba, em Santa Catarina. Deixa eu ver quem mais aqui, ah rapaz, um abraço mais do que especial, inclusive agora no mês que vem vai completar 1 ano de parceria. Alô galera da Rádio AJ FM de São Paulo, meu patrão João José, um cara profissional, gente finíssima, rapaz de ouro, e eu parabenizo aí pelo excelente projeto da gloriosa Rádio AJFM. Muito bem, você que tá com a gente no Instagram, siga lá a gente, @bodegadomaguila, e atenção, atenção! Chegamos a 700 seguidores! Aí, agora a meta é 800. Vamos lá, @bodegadomaguila, @bodegadomaguila. Qual é a nossa Mr. Aimon? @bodegadomaguila. Bora lá, siga a gente. Bicho, eu tomei um susto ontem, que eu tava trabalhando no projeto e do nada a energia lá em casa caiu. Quando a gente foi ver, era o disjuntor que tava desarmado. A fiação da casa é mais antiga, né? Não aguenta muita coisa ligada. Então ele já... Aí quando nós ligamos de novo, eu tive... que fazer isso. Eu tive que gritar, voltou a energia, não tem como, cara. É o reflexo do inconsciente que faz a gente comemorar quando volta a energia, né não, Jacis? Qualquer idade isso acontece. Isso me faz lembrar de quando eu morava no interior e um pouco afastado assim da cidade tinha uma fábrica de cimento. Ainda hoje essa fábrica existe, né? Mas o dono morreu, os filhos hoje estão brigando na justiça. Era até uma fábrica, uma marca de cimento bem conhecida, né? Por assim dizer. Mas enfim, quando essa empresa ligava o maquinário lá na fábrica, todo o resto da cidade ficava com a energia em meia fase. Pensa, negócio ruim, a TV começava a apagar, o ventilador bem fraquinho, enfim, era uma maravilha, né? E quando faltava energia na escola, no meio da aula, aí era uma algazarra, meu amigo, uma gritaria do caramba. Claro, a gente criança, né, sem noção das coisas, tudo é legal em certo modo, ninguém tá nem aí, então a gente gritava mesmo. E assim, depois que eu ganhei meu primeiro rádio, lá pelos meus 12, 13 anos, olha como o cara é impressionado, né, Jacis? Quando o cabo é besta, mas assim, é uma besteira boa, porque eu estive em busca de conhecimento, conheci muita coisa, aprendi muita coisa ouvindo rádio, assim como acredito que você também. Mas bastava a luz faltar pra eu já correr e ligar o rádio, tentar escutar as rádios AM, né, de fora, especialmente à noite. Se uma rádio X ou uma rádio Y não pegasse, aí é porque tinha faltado energia por lá também e a coisa era mais séria. E foi numa dessas que eu soube, inclusive pelo rádio, que a queda na luz tinha sido a nível nacional. Isso foi lá meados de 2017, 2018, né? Que deu um blackout lá no Tietê, se eu não me engano, lá em São Paulo, que afetou boa parte do sistema elétrico nacional. Mas assim, nessas quedas de energia, tem, claro, gente que sofre muito. Perde eletrônicos, eu mesmo perdi um notebook numa oscilação de energia, eu não tive nem como pedir reembolso, porque a concessionária de energia, ela é toda burocrática nesse aspecto, né? Tinha que ter a notinha fiscal, aí como eu comprei meu notebook de enésima mão, só para conseguir fazer meu TCC da universidade, aí eu não consegui reaver o valor, né? Que é uma pena. Também tem a questão do comerciante que perde produto, o hospital que fica sem condições de atender pacientes, enfim, N outras situações em que a queda de energia se torna um negócio prejudicial. Graças a Deus, graças a bom Deus, que existe agora energia solar. Porque se depender da galera que tá aí comandando essas concessionárias de energia, daqui a pouco não sobra nem mais fígado pra gente, de tanta raiva que a gente é obrigado a passar por conta ou de bandeira vermelha, ou de energia oscilando, ou de atendimento ruim, ou de atendimento de robô. Ah, meu amigo, eu não quero nem falar disso. Vamos então de música, vamos aclarar os nossos pensamentos. Sim, senhor e sim, senhora, temos áudios aqui. Mais áudio é o meu amigo Antônio, lá de Caracaraí, Roraima, acompanhando a gente sempre pelo Radiosnet. Fala, Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu amigo Maguila. Fala! Eu, Antônio Nascimento Silva, de Caracaraí, Roraima. Meu amigo, estou participando do seu programa, sou seu ouvinte, você sabe que eu sou seu ouvinte. Claro, cadeira cativa. Gostaria de ouvir a música de Zezé de Camargo Luciano, sem você. Ofereço para você e para todos os ouvintes. Valeu, meu patrão, já está aqui na sequência. Depois eu vou trazer este aqui, que ficou muito famoso na década de 80, porque o estilo dele de cantar era muito parecido com o de Julio Iglesias. De Assis, você lembra do Diego Jiménez? Diego Jiménez, aquele que canta "Abre a porta e vai entrando". Lembra, pronto. Pois então é essa que nós vamos tocar. Abre a porta, na voz de Diego Jiménez, fecha esta sequência, duas carimbadas aqui na sua bodega do Maguila. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Canta, Zezé de Camargo. Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você, nem sei como começar. Tenho tanto pra dizer que o meu amor está cada vez maior. Ser que sem você só tem tristeza ao meu redor. Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto. Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. O fim da história acabei ficando sem você. Sem você não tem amor. De madrugada não tem chamego, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem de rua. Estou morrendo, a culpa é sua. A tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. Fim da história, acabei ficando sem você. Sem você não tem amor. De madrugada não tem chamego, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem esqueça de cantar pra lua. Eu sou mais um homem de rua. Estou morrendo, a culpa é sua. Sem você não tem amor de madrugada. Não tem chamego, luz apagada. Não tem lençol, cama amassada. De cantar pra lua. Eu sou mais um homem de rua. Estou morrendo, a culpa é sua. É sua. Sendo chique ou sendo brega, toca aqui na bodega. Arrumando as coisas no lugar. Foi martírio sua ausência. Junto a ti quero ficar. Abre a porta, vai entrando. Arrumando as coisas no lugar. Foi martírio sua ausência. Eu mal consigo acreditar no que estou vendo. Você voltando pros meus braços, vida minha. Por muito tempo eu vivia me dizendo que era mentira, mas razão eu tinha. Você tornou meu sonho uma realidade. Pois seu amor foi sempre tudo que eu queria. Por isso eu lhe digo com sinceridade, a nossa casa jamais ficará vazia. Abre a porta, vá entrando, arrumando as coisas no lugar. Foi martírio sua ausência, junto a ti quero ficar. Abre a porta, vá entrando. Arrumando as coisas no lugar. Foi martírio sua ausência. Junto a ti quero ficar. Eu mal consigo acreditar no que estou vendo. Você voltando pros meus braços, vida minha. Por muito tempo eu vivia me dizendo que era mentira, mas razão eu tinha. Você tornou meu sonho uma realidade. Pois seu amor foi sempre tudo que eu queria. Por isso eu lhe digo com sinceridade, a nossa casa jamais ficará vazia. Abre a porta, vá entrando, arrumando as coisas no lugar. Foi martírio sua ausência. Junto a ti quero ficar. Abre a porta, vá entrando, arrumando as coisas no lugar. Foi martírio sua ausência. Junto a ti quero. Abre a porta, vai entrando, arrumando as coisas no lugar. Diego Jiménez, Abre a Porta, música belíssima, fechando a nossa bodega do Maguila de hoje. Ah, não temos mais tempo, acabou-se, estouramos o horário. Semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, esperando contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá. Redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor. Tem o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br. E se você chegar pra sua Alexa e dizer, Alexa, tocar Rede Bodega Sat. Aí ela vai disparar a nossa rádio web com 24 horas de reprise do nosso programa para você ouvir até enjoar, tá bom? Faça isso, teste aí para ver se a sua Alexa está funcionando. Para fechar com chave de ouro, eu vou trazer esta daqui. Essa semana a gente viu um vídeo do cantor Fernando Mendes. Infelizmente a notícia, né, que muita gente, claro, acaba fazendo sensacionalismo em cima, mas de toda forma não deixa de ser uma notícia triste, porque Fernando Mendes foi diagnosticado com Alzheimer. Por isso que ele não está mais aparecendo na mídia, está afastado, está morando lá em Minas Gerais junto com seus familiares. É uma doença traiçoeira, né? Esperamos que em breve os cientistas aí busquem, encontrem uma cura para essa doença tão devastadora, que mata antes de matar, porque mina justamente o que nós temos de mais valioso, que são as nossas lembranças, são as nossas memórias, aquilo que nos construiu como seres humanos e nossas experiências. Mas a gente homenageia aqui o Fernando Mendes, claro, esperando que ele esteja sempre bem, gozando de boa saúde na medida do possível, com um de seus grandes sucessos, Caminho Incerto, sucesso da década de 70, que a gente toca pra fechar com chave de ouro a nossa bodega do Maguila de hoje. Ei, ó, nos vemos semana que vem, hein, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera! Cuidem-se! No seu leito triste se encontrava só, sua imagem pálida, um sorriso para dar, tendo o peito aberto, um caminho incerto, um sofrer sem lastimar e sorrindo em pranto. Cobre com manto o seu corpo nu. No seu leito só se encontrava triste, a esperança verde quer matar a sede com um pouco de amor e depois seguir um caminho incerto e a vontade de chegar e abraçar a sorte e não mais deixar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Não sofrer sem lastimar e sorrindo em pranto e cobre com manto o seu corpo nu. Ah, mas já acabou? Não seja por isso. Semana que vem, o Maguila tá de volta. O Mega do Maguila. Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Rádio SJS. Rádio Web SJS. As melhores músicas estão aqui. É música boa que você quer. Aqui toca. Rádio SJS. Seis horas em ponto. É o Grelô. O Rômulo Arquimedes, o Coringa dos Paredões. Meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós e a nossa correria. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo na criança, coisa de da mulher.